As cidades bombeiam sonhos, os sonhos crescem junto com elas. Nas cidades, os cânceres do mundo crescem, tudo cresce em proporção. O cinza brilha em tom várias cores, só muros e telas do hip hop que também cresce, representa a nova geração. Que a cidade viu crescer e ajudou no crescimento. Os piores momentos trouxeram aprendizados diante dos rios da Babilônia. Desde vida louca, racionais a chip e tempo de arrependimento. Hoje o hip hop cresce e nunca nos deterão. E a revolução começa na voz das ruas. Poesia às margens, eu e Felpe, Rio de Janeiro, terra de todos os malandros. Terra de roda de samba, roda de rima, de realidade nua e crua. Representa o RJ, me dá o mic que eu me garanto. O impulso é instintivo na session de improviso. Me crucifico, me artifico, me complico, multiplico-me. Há milhões de outros estilos e fico bem mais tranquilo. Ressuscito sangue de muitos que hoje não podem mais viver. Poesia na artéria, sou poeta da pista, rimador. Sou malandro da madruga, do álcool compositor. Sou tipo do samba antigo que virou bossa nova. Urubu voando baixo em cima da minha copa. Na rua eco dos rap, corta o vento, chuva na esquina. A lua que brilha o corpo e os copos da renalina. Santo forte, corpo fechado, cheio de proteção. Sou papo reto, discreto e nunca falo em vão. Defendo o que eu acredito a ponto de perder a razão. Então não marca no ponto, nem sou o nosso plantão. O cacife clandestino, estilo Felpe terror. Seguro o peso do refrão que o bagulho só começou. Esse é meu estilo, marginal poético. Ritmo frenético, bombardeio de rima tipo ataque soviético. Esse é meu estilo, marginal poético. Ritmo frenético, bombardeio de rima tipo ataque soviético. Esse é meu estilo, marginal poético, ritmo frenético, bombardeio de rima tipo ataque soviético. Rima simétrica, fonética, poética. Rima antisséptica, eclética com ética. Nada de atlética, nem de estética, muito menos patética. O mic te responde, a estética magnética. Demonstrando na técnica, na prática. E atilho rima como se fosse uma pistola automática. Portática, trágica ou mágica, às vezes problemática. Tipo tabuada de matemática, com a mente subsida. Polícia da MC, inseticida. Comedores de camisa por causa da corrupta. Justiça maliciosa tem que ter pra não ver. Outro episódio de Lina Fé, eu consigo unido com os amigos. A bala tá na agulha para os inimigos. Eu tô pronto no confronto, sou profissão perigo sem artigo. Sem ocorrência, malandro quem gatilha. A inteligência com consciência tem violência. Mas não esquiva pela aparência. Olho por olho, dente por dente. É a regra dessa sobrevivência. É isso mesmo. Literatura marginal. Felpe 22, Smith Wilson da rima. Gino e Ed. Mano, chapa quente. Mas pente na mente. Esse é meu estilo, marginal poético, ritmo frenético, bombardeio de rima tipo ataque soviético. Esse é meu estilo, marginal poético, ritmo frenético, bombardeio de rima tipo ataque soviético. Esse é meu estilo, marginal poético, ritmo frenético, bombardeio de rima tipo ataque soviético. Diretamente da rua, de campo de extermínio, sobre a luz da lua, fechando o raciocínio. A gente segue assim, marginal literatura. Contra criatura, na parede assinatura. Atividade nem kink, é o bagulho tá louco. Meu início, meio e fim, chamando em jogo. Liquid City, Botafogo. Um brinde ao futuro, que nos reserve fartura. Uma garrafa de champanhe da mais cara importada. Muita fé, muita luz na caminhada. Atribute minha hora sagrada.